Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Dracada! Meu nome é Joel Suki, o andarilho da espada prateada. É um bosta, mano. Meu nome é Mestre, que os meus inimigos sejam fortes e bravos, para que eu não sinta remorso ao derrotá-los. Ei! Aqui é Telos e... Ei, você de outro reino! Não pretende que é de outra E aqui é Neto Maru e na minha mão é mais barato. E no episódio de hoje vamos falar sobre um dos clássicos do RPG, o Dungeons and Dragons, né, cara? Mas vamos lá, e correio. E vamos para mais uma semana de mais do AzelaCast. Vamos lá. Ei, Neto. Olha aí. Primeiro de tudo, né, cara, a gente ia falar o quê, bebê? Agradecer, pessoal. Primeiro de tudo, a gente quer agradecer o pessoal novo, né, cara, que tá seguindo o AzelaCast agora. A gente espera que vocês se divirtam, né, cara, com os episódios. Mas... Não, esse mais não teve nada a ver. A gente sabe que tem muita gente chegando agora, então você que, sei lá, viu algum vídeo no YouTube, recomendaram o Azileito, ou acessou algum outro podcast e recomendou a gente. Além do site, a gente tem aí o Twitter, né? A gente tem o Facebook também, acompanha a gente. Pois é. Rola muita coisa também no @Azileitor e no facebook.com/Azileitor. Olha aí, cara, as duas mídias sociais, né, cara, que a gente sempre trabalha. E vamos lá. E por que que o AzelaCast tá atrasando tanto, cara, nesses últimos dias? É porque tá chegando a época dos pré-carnavais aqui. Aí, né? Pois é, né, cara? O cara vai atrás dos participantes pra gravar, né? Esses bichos tão tudo... Ah, mas eu tô aqui não sei aonde, na festa tal. Aí o cara olha ali, como é, velho. O pré-carnaval das cachorras, né? O bicho ali... Altamente cogitado. Pois é, né, cara? Não, mas a gente tá atrasando também porque a gente tem novidades no Azila. E conteúdos novos, né, cara? É isso aí. Enquanto o resto do pessoal tá vagabundando, bebendo cachaça, a gente tá trabalhando um pouco também. Aí o cara deve tá pensando que, vamos dizer, isso é um queixo, né, um migué. O cara, não, mas esses bichos tão é dormindo e... Vem dizer que o bicho tá atrasando por causa dos outros, não sei o quê. E aí que o cara tá se enganando, porque no final desse programa a gente já colocou uma surpresa, né? Olha aí, cara, tem novidade vindo aí, né, cara? Pois é, então além de um cash excelente, acompanha até o final, que no finalzinho você vai ter um drops aí dessa nova atração. E o vlog, né, cara, tá vindo aí, a gente tá arrumando nossas malas pra essa nova mídia, né, cara, de vídeos. Pensei que tu ia dizer pra Campus Party, né? Pois é, a gente ainda não foi chamado, né, cara, pra Campus Party, mas estamos trabalhando pra isso, né, cara. É, se você é dono de algum hotel, né, em São Paulo, quiser convidar a gente, estamos aí. Ou de algum aeroporto, né, cara, esse cara é dono ali. É mesmo, né. Pois é, além dessas novidades, né, a gente, o vlog... Como o Joel Suki disse, muita gente tá pedindo, a gente já vai estar providenciando. E uma coisa importante, cara, pra você que tá se programando aí pra se acabar no carnaval, depois do carnaval também vão ter surpresas, né? A galera deve estar achando que os atrasos da Azila tá sendo um brinca, né? Não é... Os caras tá achando que é o Brinca, mano, o Asila. Pois é, então vale como uma boa desculpa, né? A gente atrasou, realmente, a gente tem noção que a gente atrasou muito. O último, né, cara? Atrasou pra cacete. Inclusive, nesse episódio, a gente não vai ler os e-mails do episódio passado, porque o episódio passado saiu atrasadíssimo, né, cara? A gente vai dar um tempinho aí pra ler os e-mails. No próximo e-mail, a gente vai ler normalmente, né? E voltar ao normal com a Asila, né, cara? Mas acompanhei, esse programa tá recheado de algumas novidades. É um tema que muita gente já pedia, né? Só aí eu acho que já vale o nosso desconto, né? Pois é, cara. Aí. E vamos ver o que é que, como é que ficou, né? Pois é, cara. E tá vindo aí novas postagens, né, cara? Novos conteúdos originais no Asila. É, não pisque o olho, porque foi só um espaçozinho pra gente respirar. A gente tá voltando com tudo. E principalmente depois do carnaval aí, a gente vai bombardear vocês com novas atrações. E novamente, se você tá aqui de bobeira, não sabe do que é que a gente tá falando, acesse asileitor.com.br. Dá uma comentada aí, né, cara, nos posts. É, dá uma comentada. O podcast de sonhos foi genial, a participação do pessoal, muitos comentários bons. Cara. Quem sabe nesse aí a gente também não consegue, né, um número razoável de comentários. Pois é, cara. Olha aí. Isso aí também, isso tudo que a gente tá fazendo, cara, novidades, os conteúdos novos e tal, isso tudo tá influenciando no próprio Asila Cast, né, cara? Pra quem não percebeu, quem ficou de bobeira, percebeu que o Asila dessa sexta-feira tá curtíssimo, né, cara? Mas por conta... Eu não achei tão curto, não, sinceramente. Tá normal, né? É, eu achei normal. Mas o Asila Cast tá curto por um motivo e um detalhe que a gente vai deixar aí pro final do cast, pros ouvintes escutarem por que que o Asila Cast está tão curto dessa sexta-feira. Mas na próxima sexta-feira a gente vai voltar ao normal, né, cara? É o que a gente espera, né, pelo menos. Pois é, né? Se a gente achar os participantes do cast, né, pra gravar. E também se a gente não voltar, é tudo culpa dos participantes, né? Não tem nada a ver. É verdade. Primeira vez que vocês viram Dungeons and Dragons? Primeira vez eu tinha 9 anos, na casa do meu primo. 9? Não, mano. Eu vi essa coisa demoníaca. Também é isso, mano. Foi. Meu primo ele mestrava pra um banco de pivete. Eu tinha 9, um primo meu tinha 10, outro tinha 8. Ei, mas era a primeira versão do Dungeons and Dragons, né? Era a primeira versão. Mestre é antigo, né? É doido, mano. Esse tempo é do tempo que o mestre ainda usava tranças, né? Na época eu tinha cabelos longos e sedosos. A primeira versão do Dungeons and Dragons, né? Eu acho que era aquela que a raça era atrelada com a profissão, não era isso? É. Raça e profissão não, mano. Você tinha, tipo, você tinha o elfo como sendo uma classe de jogador também. O anão como sendo uma classe de jogador também. Não, mas tu viu aí como a tua Nelma? Não, mas esse negócio de profissão aí não, é classe. É totalmente contra o trabalho. Profissão só é no WoW, mano. É. Agora o mestre disse que começou a jogar com 9 anos de idade, Dungeons Dragons. Eu me lembro quando eu joguei a primeira vez, também a primeira versão do Dungeons Dragons. Tinha um colega do nosso grupo na época que ele era um pouco mais velho do que o pessoal. A gente devia ter 10, 12 anos e o cara já devia ter uns 18. Aí esse cara, ele era viciado em jogos de tabuleiro e tal. Ele tinha um bocado de jogo de tabuleiro legal, a gente via jogando. A parada, mano, do Dungeons Dragons é que quando a gente foi começar a jogar jogar, devido ser um sistema totalmente diferente, ele disse logo isso aí: não, mas só vai poder quem jogar o jogo aqui quem for inteligente. Que os caras que for ficar parando pra explicar a regra de novo, não sei o quê, e não tiver imaginação, vão logo pra puta que pariu. Ele mandou essa aí logo pro Manel, não foi? Não, mas realmente é isso aí mesmo, cara. O RPG, ele tem que ter imaginação. Você tem que ter imaginação, né, pra jogar RPG. É. No caso desse primeiro D&D, que eu lembro assim, ele vinha numa caixona bem grande, o jogo, né? Aí vinha dizendo, né, já. Não recomendado para menores de 14 anos. Pois é. Aí meu primo não queria nem saber disso, né? Não, vamos jogar isso aqui, porque eu comprei e a gente tem que jogar. É, mas ele não era recomendado, porque tinha peças comestíveis, né? Se tivesse peças comestíveis, eu tinha comido tudo. Aí... Não, mas tinha isso aí também. Apesar de ele ser um RPG e tudo, naquele tempo você tinha muito recurso, né? Porque vinha no jogo, além das regras normais, já vinha um tabuleirozinho de papel, né? As miniaturas de plástico. Não, aí no caso, assim, que eu lembro assim, do D&D, a caixa do jogo vinha com os dados, os 6 dados, né? Que são usados no D&D. E vinham também com um mapa de uma dungeon bem grande. Sim. E vinham os no caso, os personagens eram personagens de papel, naquele formato triangular. Não. Os monstros eram de papel, agora os personagens eram estilo soldadinho de plástico. Pois é, o que eu lembro do nosso, a gente usava os personagens de papel também. Velhas miaduras. Eu não sei se versão tinha um júnior, né, do Daniel Spark. Inclusive, se alguém tiver aí, quiser me vender, eu compro. Deixa eu dizer que quem tem hoje esse negócio na caixa, mas eu acho que não vende nem a pau, viu? Eu não venderia nem a pau. Ei, mas 50 conto tá valendo, mano. Tu é doido, né? Pois é, eu sei assim que você tinha uma dungeon bem grande e tudo. Aí assim, na medida, a regra do jogo básico era você colocar o mestre, colocar o personagem dentro daquela dungeon, por algum motivo. E geralmente era tipo assim: nosso grupo tava andando no meio da floresta, não sei o quê. Como é que é, mano? Porque assim, pois é, não tinha. No Dungeons and Dragons já se exigia a questão de interpretação e tudo, personagem, né, interação com o cenário, essas coisas. Mas não tinha uma manual de instrução dizendo como você deveria chegar na dungeon, porque o jogo Dungeons & Dragons, ele passava, a primeira versão, passava basicamente dentro dessa dungeon, que era uma dungeon bem grande, que era o jogo de introdução ao Dungeons & Dragons, não era o mesmo jogo completo, né, era o jogo de introdução. Existiram depois, posteriormente, mais encartes da primeira edição do Dungeons & Dragons. Eu ainda me lembro, as atualizações, aí os encartes saíram, aí ficaram sua massa, aí saíram mais classes, aí saiu, tava arregaçando todo mundo. Eu ainda me lembro, mano, desse negócio do cara, que o cara assim, era acostumado a jogar RPG de videogame, né, e tal. E o cara acha... Não. Nessa época eu nunca tinha ouvido falar de RPG de videogame. O mais perto que eu tinha chegado, eu acho, não tenho nem certeza, que era o Zelda do Super Nintendo. Agora, eu acho que nessa época eu nunca tinha jogado nenhum outro, não. Ah, porque eu me lembro de ter jogado assim, quando eu já sabia o que era RPG de videogame. E o cara relacionava o RPG de mesa com os RPG de videogame. Uhum. Não tinha nada a ver, mano, uma coisa com a outra. Não, tá aí uma coisa que pra mim foi exatamente o contrário. O primeiro contato de RPG realmente que eu tive foi com Dungeons & Dragons. Eu me lembro tanto, cara, que na época que eu jogava do D&D, que eu jogava, cara, de videogame era Superstar Soccer, Mortal Kombat, Street Fighter. RPG mesmo naquela época, apesar de já existir, porque já existia Super Nintendo, né, e tal. Eu não... Ah, pra dizer que talvez eu nunca joguei, eu acho que eu joguei um Golden Axe. Cheio. Eita porra, meu RPG do Golden Axe. Que de certo modo é um RPG, né? Mas que eu tenha jogado conscientemente, o primeiro realmente foi o RPG do D&D mesmo. Mas realmente tinha aquele RPG do Golden Axe que eu acho que era do Master System, né? Que era classicão. Cara, e tal. Eu acho que ele era. Eu joguei ele no meu Fantocista. Era RPG mesmo e tal. Mas ainda me lembro, cara, você escolhia uns caminhozinhos e tinha um negócio de uma vela que você tinha que cumprir cada missão antes que a vela. Eu nunca mais encontrei esse jogo, nem emulador, mas vale a pena, cara, era massa o jogo. Dungeons & Dragons não tem nada a ver com essa parada de videogame, né? Ele é totalmente diferente, né? Inclusive o Dungeons & Dragons é muito mais antigo do que esses RPGs de videogame. É, a diferença básica é porque você dá a vida ao personagem e você faz... É. O personagem pode ter decisões... Faz o que quiser. Aos milhares. Pode arregaçar, né? Todo mundo, pode matar o próprio amigo. No videogame a galera até tentou fazer alguma coisa parecida com RPG de mesa, mas não deu muito certo não. Naquele tempo... Fable é massa. Fable é da agora, mano. Tô dizendo naquele tempo. O que mais se aproxima assim são os jogos do estilo Final Fantasy, que tem turno, rodada, essas coisas que se assemelham muito ao D&D. É muito por longe, né, velho? É. Se assemelham assim. Os RPGs de videogames, eu acredito que mais se assemelham, né? Saiu o RPG, o jogo mesmo pra Super Nintendo, do Advanced Dungeons & Dragons. Uhum. Exatamente como o jogo de tabuleiro. Só que eu me lembro, quando eu joguei, faz um mês ou dois, eu acho, esse bicho, mano, era totalmente confuso, porque, não sei, o cara jogando um RPG mesmo com a ficha dele e tal, parece ser mais intuitivo e mais fácil do que quando o cara tenta remontar isso aí pro videogame, mas sei lá, fica meio... É porque o ruim é que o videogame você não tem a liberdade criativa, né, pra jogar e tal, criar o que você quiser. Você não tem livre escolha no videogame, justamente. Né, do RPG você poder fazer o que quiser e tal. Você não tem a figura de mestre, do mestre no videogame também. Ah, cara, pois eu me lembro, mano, quando esse nosso colega foi explicar pra gente o que era um RPG, né? O cara acostumado a jogar Banco Imobiliário, tá o jogo da vida e beleza. É. Ele separa os caras que tinham aptidão pra jogar RPG, né? RPG aqui, mano, é um jogo que você pode fazer qualquer coisa dentro do jogo. Aí o cara, vixe, mano, qualquer coisa, cara, qualquer. É, então posso ter uma bandinha de forró, né? Dentro do jogo. Pode, né? Teoricamente, né? Sim. Mas na prática, o que poderia acontecer é assim, né? Você tem livre escolha, mas dentro do. Coisas que se refiram ao jogo, né? Eu acho que naquela época, cara, uns. O quê? 15 anos atrás, deve ser isso aí, na época que Dungeons & Dragons foi lançado aqui no Brasil, ou 20, sei lá. Sim. Aí eu acho que naquela época as empresas, né, de brinquedo, ela tinha uma filosofia completamente diferente do que é hoje, né? Porque assim, eu acredito que naquela época a Grow, ela não pesquisava, ela lançava uns jogos de tabuleiro, estilo, por exemplo, a Grow lançou War, né, também. Uhum. Ela que lançou War, e ela não estava se preocupando em pesquisar o que é que aquele jogo tinha para proporcionar ao jogador, não. Ela lançava, eu acho que ela lançava as coisas meio que na doida, né? Acho que não, ela acha que ela lançava o que ela... É, o que via que tava vendendo lá fora, ela ia e lançava, né? E, basicamente, a Grow, quando... O D&D, ele é baseado justamente nesses jogos de wargame, né? Como War e outros tipos de jogos. São jogos de estratégia, que você usa exércitos e tudo. É, na verdade, ele foi... criado bem antes, pra tu ver como o Brasil é atrasado. D&D, mano, foi lançado em 74, esse bicho. É, mano. Não, mano. Foi. É da década de 70, D&D. 74, mano. Eu não sei precisamente o ano, mas é da década de 70. Isso é doido, meu pai assim. Não era nem nascido, mano, em 74, mano. O bicho deve ter chegado do Brasil nos anos 90, por aí, né? 80, não. Já bem isso, mano. É, mano, pra ter com o Brasil atrasado, só uma porra, mano. Ah, que pariu! Brasil é só massa, mano. Porra daqui. Então sai, quer dizer chega que. Aqui depois de 20 anos, mais ou menos. Quando a gente tava jogando o D&Dzão na caixona da Grow, já tinha o 3.0, né? Lá nos Estados Unidos. Ah, atualmente eu peguei ela antes de ontem, né? Mas, a segunda versão. Foi mesmo? Pera aí, mano. Deixa o Manel continuar a história dele aí. Pegou quem, mano? No MSN. Ah, cocota aqui. Como você tá dizendo que conversa com ela também. Olha aí. A primeira versão do Dungeons and Dragons é de 74. E o Advanced Dungeons and Dragons, que foi uma versão muito mais complexa do primeiro Dungeons and Dragons. Se eu não me engano, ele é de 77, velho. Bicho, é antigão ali. O Advanced Vai de Vance e Dungeons and Dragons. Como é, mano? Ah, tu tem certeza que essas tuas datas tá correta? Eu acho que sim, né? Caralho, mano. Eu sabia que era tão antigo, não, essa parada. Se eu não me engano, é daí. É 77 e a segunda é de... A primeira é de 74 e a... o AD&D é de 77. O que eu sei é o seguinte, que o Dungeons and Dragons teve a versão dele inicial, né, a Alpha, que era boa, aí eles lançaram a segunda versão do jogo, que deu uma melhorada, aí na terceira versão foi a que ficou redonda, que foi que eles começaram a ganhar dinheiro, criaram lá a TSR e começaram a espalhar pelo mundo. Eu acho que a fonte que tu leu, alguma coisa assim do tipo, deve ter dito isso, deve ter começado em 74, 77 deve ter sido a segunda versão e tal, mas o Advanced, eu acho que foi bem mais pra frente, eu acho. Não foi nessa década não, né, 77. Porque se eles tivessem lançado a Advanced já em 77, mano, com certeza teria chegado aqui primeiro a Advanced, no lugar da primeirona. Não, realmente o cara que criou o D&D, ele ia lançando essas edições, né, mas eu acho que é por aí mesmo. O AD&D deve ser das décadas de 70, finalzinho. Eu acho que não tem nem perigo, mano. Inclusive, os ouvintes aí mais instruídos podem corrigir a gente, mas... É, pois é. Isso aí é o... Eu sei não. Inclusive, mano, o cara que criou o D&D, o Gary Gygax, esse bicho, mano, vivia andando nesses negócios de mesa de... desses jogos de tabuleiro, mano. Os caras estavam jogando War lá na faculdade, esse bicho dava uma passada assim, exatamente, vagabundo, né? Jogando War na faculdade. Esse bicho passava assim, aí, ei, mano, deixa eu dar uma jogada aí. Esse bicho detonava todo mundo, assim, na mesa. Esse bicho ia jogar o Banco Imobiliário, ele sempre jogava. Ficar aí primeiro, né, lá e tal. Nunca ia pra prisão. É, é o Luz, mano. É. Ah, mas se ele nunca ia pra prisão, aí. Esse bicho roubava, seguramente. É, mas vocês se lembram no tempo que a gente jogava Banco Imobiliário, que o Isaías jogava com aquelas saídas livres da prisão, mano, debaixo da perna ali. Sério, pô, você lembra disso não, mano? Mas tu sabe que com um bom jogador, ir pra prisão no Banco Imobiliário é uma jogada de sabedoria, né, às vezes. Ah, pra um jogador cagão, pode ser. Preço, o dinheiro vai chegar até a tua pessoa, mano. Como é que vai receber? Traficante hoje em dia, mano, monopoliza o Brasil todinho pela prisão, tu acha que dentro do jogo o cara não vai receber um real, mano? Tô doido, mano. Ah, isso é um jogo a da vida real, é assim, a gente mano. Um jogo, ah, na época de 70, mas se tu fosse preso, mano, nunca mais tu arranjava um emprego na tua vida. Pra tu ver as estratégias do Manel, né, mas esse bicho prefere preso do que pagar as contas, mano. Puta que pariu. É, o pior é que eu tô sério. Não, na época que o Gary Gygax, ele começou a jogar esses RPG de tabuleiro, ele... Que não existia, né? Existia, o War, esses jogos tudo... Ah, War na RPG, porra. War Games. War Games já existiam naquela época. Aí ele conheceu nessas mesas o Dave Arneson, né? Que é o co-criador do D&D. Mas esses bichos, depois criaram o D&D, mano. Dave, ele era muito interessado em jogos. Isso. Naquele tempo, não sei se existiam hoje, mas na época que eles começaram, existia uma cultura. Ainda hoje existe, se você acessar. Tem sites aí, a Ilha do Tabuleiro, uma porra dessa, que ainda tem grupos de pessoas que são dedicadas a criar jogos. Isso. Na época... Os game designers. Porque a galera de hoje tá, acha que game design é só aquele cara que programa jogos de videogame, né? Só que game design é... Não é não, mano? Não. O game design, ele é aquele cara que projeta qualquer tipo de jogo, né? Seja de tabuleiro, ou videogame, ou qualquer coisa assim. E nesse âmbito, o Dave, ele, como é que se diz, ele jogava muito, ele tinha várias ideias para jogos legais e tal, e ele tinha as ideias, só que quem já trabalhou com desenvolvimento de jogos sabe que uma ideia boa só não basta se não tiver uma mecânica e uma lógica também apropriada, né? Sempre tem, né? Pois é, pronto, é aquele, pra quem é familiarizado com jogos eletrônicos, do WoW. Muita gente tenta copiar, vamos dizer, história, gráfico, não sei o que, do WoW. Agora, aquela mecânica de recompensa que deixa o cara viciado no WoW, que funciona direito, é o grande segredo. E aí que entra o David Garrus. Ele era estudante de engenharia e tal, o cara se garantia com números, estudava muita matemática, e aí foi aí que juntou essa dupla, o Gary com as ideias e o David com a lógica, vamos dizer, viabilizando a jogabilidade. Essas coisas que faz sucesso, cara, Dungeons and Dragons, qualquer outra coisa que faça sucesso assim, sempre tem um cara que é o da lógica, né, e o outro que é o da putaria, né? Quem não sabe, o Da Vinci tinha um irmão gêmeo da putaria, né? Não, por exemplo, na Apple tinha o Steve Jobs, né, que era o cara que vendia as coisas, e o cara que era o da lógica, né, que era o Oz, né? Na família do Manel tem o Alcione e tem o Theo. Tudo do Máquina Mortífera, né? Tem o A Hora do Rush também, que comprova essa teoria. Já durante o período de criação do D&D, da primeira edição do D&D, no caso, ele já, depois que fundaram também a TSR, né? Essa daí ela começou a agregar essas ideias e formar mundos de jogos, né? Que são onde os personagens iriam interagir com aquele... Os mundos de jogos que foram criados, tipo, Forgotten Realms, eu vi posteriormente. Eu acho que Forgotten Realms ainda é já na primeira edição do D&D, né? Aí você tem Greyhawk, né? Também, Dragonlance. TSR é que é a empresa dos dois, né? Do Gary e do Dave. Através que dela eles passaram a publicar. TSR, Tactical Studies Roles. Oi. Não, mas essa empresa ela criou vários jogos de RPG, né? Até o jogo de RPG do Conan, esses bichos fizeram, né? Uhum. O Marvel Super Heroes, né? Eles também fizeram. E fizeram vários outros wargames, né? Também. Aham, uhum. Muito wargame também, no caso. Inclusive, mano, teve outro jogo que foi até citado no cast de card games, que eu acho esse bicho foi... Essa empresa foi que criou, que foi o Spellfire. Né? Sim, inclusive eu ainda estou procurando cards de Spellfire. Você tem pra vender, eu também compro. Os cartas, mano, loucura, né, desses bichos. O que eu achava legal, mano, dessas coisas da TSR antiga, mano, era porque os gráficos que eles usavam na época eram aqueles todos estilizados, né, realmente, parecia meio que uma pintura, alguma coisa assim. É, hoje em dia tá uma coisa meio banal, né, mano, os traços tudo parece anime e tal, né. É, tudo, como é que se diz, arte conceitual, sei lá, uns riscos muito loucura. Naquela época, mano, os caras contratavam os caras e esses bichos faziam as artesonas foda, mano. É doido. Eram umas coisas tipo umas pinturas mesmo. Tu vê pelo The King of Fighters. Aquele estilo The King é foda. The King of Fighters antigo, mano. Esse bicho era tipo uma pintura, mas agora é tudo negócio de anime, mano. Anime. Não, mas aí. O primeiro contato de AD&D foi com Post Quest, né? De vocês? Foi de Fish Quest. E o teu? O meu, mano, se você... Porque o meu foi assim, na época que, como eu disse, o cara começou a jogar o Dungeons and Dragons, né, normal. Aí um belo dia, mano, e nisso, cara, esse cara que mestrava pra gente... O louco. Como eu disse, ele já tinha 18 anos e tal. Como é o nome dele? Esse... O nome dele. É o Anderson. Inclusive, se o Anderson estiver ouvindo aí... Mãe de meios. O Anderson que morava ali pela Naturalista Feijó e tal. Aí, mano, esse bicho era estudante de arquitetura, mano. É não? E como o mestre... Era, mano. E como o mestre disse, o Dungeons Dragon, ele era meio limitado porque só vinha um mapa, né? É. E nesse tempo, macho, o cara, o Anderson, ele já projetava outros mapas. Ele arranjava, não sei como lá no escritório dele, uma folhazona gigante, uma quadriculada. Aquelas folhazinha que dá pra você fazer um desenho em escala, né? Pois é, que já vem um bocado de quadradinho, você só vai cobrindo as linhazinhas e desenhava uma dungeon zona gigante e tal. E nisso, ele ia criando modelos da gente expandir aquele universo. Olha aí, cara. É beleza e tal, porque o pessoal era muito viciado, mano. Naquela época, a gente 10, 12 anos, era tipo 3 vezes na semana à noite a gente tava jogando. Só que é um belo dia, mano, esse cara ia andando tranquilo e calmo pela rua, quando ele avista, mano, numa banquinha normal de revistas, né, e tal, os livros do Advanced Dungeons Dragon, cara, da Abril. Olha aí! O livrozão clássico, né? E o cara não pensou duas vezes, comprou e o resto é história. Na época, aquela... esse livro que ele pegou era aquele livro clássico da capazinha preta, que tinha um guerreiro lá derrubando a porta. É, era o livro capa preta, que tinha, como é que se diz, a capa dura, tipo de... Era os da Abril que você comprava em banca, cara, na época. Eu me lembro que ele também... revista, né? É, cara, aquele tempo a banca era muito massa, mas a pessoa, tu cara ir na banca comprar o livro do jogador do D&D e dois busters de Spellfire, mano. É doido, mano. Pois é, mano. Se você que tá ouvindo já fez isso algum dia na sua vida, cara, você foi uma pessoa feliz. É, mano, a banca de revista era uma coisa clássica demais, velho. É doido. Eu me lembro que eu passava horas olhando as revistas, velho. Os caras ficavam putos comigo. Era foda. Eu gostava de comprar também, né? Gostava também, né? E sem contar que as revistas especializadas de RPG, que foram lançadas, assim, já na época que, assim... Vamos botar assim uns 10 anos atrás e tudo. Elas publicavam aventuras, né? Também. Pra você não ficar só dependendo de encartes, os caras criavam aventuras e tudo a partir do AD&D. É porque elas se tornaram mais populares com o D&D depois. Eu me lembro, né, que essas primeiras revistas de RPG aí eram uma loucura grande demais, mano. Porque esses bichos basicamente só publicavam texto, mano. Não tinha figura nem nada. O cara olhava assim, ah, é isso, mano. Que putaria é essa? O cara não entendia nada, diabo, é isso aí. Eu gosto era isso, mano. Então, da distribuição, vamos dizer. O Advance Dungeons & Dragons, o cara comprava na banca. O cara ia na banca e tal, comprava o livro, beleza. O cara comprava a revista e tinha. Agora eu me lembro que era roda. Tipo, eu comprava as primeiras Dragão Brasil, aí tinha lá uma aventura de GURPS. Só que eu nunca tinha visto, nem sabia onde é que eu comprava um GURPS. Pois é. Era osso. O cara tinha que se contentar e ler o livro em inglês, né? Se o cara achasse, né? Precisa fugindo um pouco, o GURPS já é um RPG assim mais, um pouquinho mais complexo, assim, devido ao número de regras. A ideia é muito mais simples, né? Por isso que fez sucesso. Ei, mestre, e aquele desenho do Caverna do Dragão? Esse desenho ele é baseado no jogo também, né? No Dungeons and Dragons. 6 crianças que estão num momento lá do mundo normal aqui, Terra, no caso, né? E surge um portal e tudo, uma parada assim, que eu, pelo menos pelo que eu lembro, né? Que eu não faz muito tempo que eu não assisto o primeiro episódio. E eles entram, acabam entrando nesse mundo medieval, mundo mágico medieval, né? Bem baseado mesmo no Dungeons and Dragons. Tu imagina que o jogo tá totalmente em relação ao RPG, mano. Porque quantos caras estão no mundo normal, eles estão lá como se fosse a gente, né? A gente tá no mundo normal e tal. De repente, quando a gente cai naquele negócio de jogar RPG, a gente entra no mundo totalmente novo, né? No RPG, mano, é massa, porque depende do... Na verdade, depende dos mestres, né? Porque tem uns mestres bostões. E o cara, um jogador como eu, que é estrategista, como eu, cria altas vitórias para o grupo. Aí eu crio, na época eu jogava, e eu era o arqueiro das trevas, aí eu levava em relação ao cenário que ele falava, que ele passava pra mim, entendeu? E fazia toda a estratégia, onde eu ia jogar a flecha, um balde ia cair aonde, na cabeça de quem e tal, entendeu? A pedra ia bater no olho de quem, tudo, né? Aí quando eu começava a ação, o desgraçado desse infeliz desmanchava todo o meu processo pensativo, evitando a merda, entendeu? Que aconteceu. Por exemplo, tinha uma ação lá que eu vou citar aqui. Eu nunca mais esqueci dessa porra, mano. Só como é que eu vi. Eu só tô curioso, mano, porque que a gente tá falando desenho animado e tu meteu teu desabafo aí no meio, mano. Porque é massa. Oi, mano, que eu comentei. Eu lembrei. Traumatizante pra ele, isso aí. Aí depois tu edita e bota lá pra parte do RPG. Aí, mas agora eu vou falar porque tem que ir falar quando o cabra tá curado. Aí eu fui me lembrei que o nego tava aqui, era eu e mais dois elementos, eu acho. Acho que o grupo era eu e mais dois. A gente chegou numa porta, tava lá dentro da caverna e tal, não sei o que, aí tinha uma portazinha lá e dentro eu tentei ouvir se tinha ruído dentro da porta, né, se tinha alguém e tal. Na aí sala, fui... da porta não. É, passando pela porta, né, dentro, né, dentro da sala, né. Pera aí, mas qual era a tua classe? Era Ranger. Qual era a tua raça? Elfo. Qual aí, era a tua... boca, porra. Aí lá estava eu. Aí eu tentei ouvir, né, aí, né, aí eu ouvi umas palavrazinhas em órquico, em dracônico, sei lá o que diabo era. Só tinha uns goblins, uns orques, uns gnolls, sei lá o que diabo era que ela tinha lá dentro. Gnol. Aí eu ouvi vozes, né? É o bicho doido. Umas paradas aí dentro, ó. Vamos matar eles, ó. Aí dentro, né? Tu disse. Umas paradas aí dentro de vocês, né? Pô? Aí a gente ia, né? Aí eu pensei, não, então vamos fazer dessa. A gente vai, vamos entrar aqui de Ray-Ban. Ai, não, tinha uma mesa, né? Tinha uma mesa do nosso lado. De Ray-Ban, mano? É, a gente vai entrar aqui, dando um bicudão. Tu vai entrar de óculos? Bicho, tem uma correção aqui, ó. Uma correção, não era... Assim, pois é. Aí eu ia dizer, ó. Nós vamos... Eu vou pegar uma garrafa de álcool, vamos tocar fogo, vamos abrir a porta, largar o peito deles. E vamos fechar a porta e deixar todo mundo pegando fogo lá. Né? A gente abrir de novo, vai estar todo mundo pegando fogo e a gente só faz completar o serviço. Como é que tu tá numa caverna de gnolls e tá com a garrafa de álcool na mão, mano? Os equipamentos, mano. Tá a mochila, mano. Tá doido? O cara sai com os molotov, mano, preparado. Tá, na tua mochila tu tava com uma bicho de tocha. Era negócio... um frasco de álcool, de óleo. Negócio mano, de... Tinha... Não, mano. O que eu acho mais legal, o cara tá num recinto aí, vixe, mano, tem alguém do outro lado da porta. O que, é que a gente faz? Não, mano, toca fogo em tudo. Tá, calma, mano. Mas eu sabia o que era, mano. Eu só não tô lembrando da raça. Mas é gnoll, era orc, ou era goblin, ou hobgoblin. Mas mesmo assim, lá. Mano, faz sem... Faz que eu quero matar, mano, porra. Aí lá está. A garrafa, mano, de óleo, se tu tocar fogo e jogar, mano, dependendo do tamanho da sala, mas qual é o estrago que uma porra dessa vai causar? Eu tocar fogo era não, vou tacar nos peitos do cara, vou tacar no chão não, mano. Nos peitos do cara vai queimar só uma. Aí tu tinha que fazer... Eu vou matar um mesmo, eu disse que ia matar 30, porra, cara. Eu quero só ver, vai dizer. Não, pois é, aí lá vai eu. Aí eu ia abrir a porta. Aí no que eu vou abrir a porta pra tacar a garrafa das trevas nos peitos do cara, aí eu abri, aí o mestre bicha e fala que o cara... Como é, mano? Repete aí, que cortou. Eu tô me lembrando bicha. Dessa aventura aí, viu? O mestre bicha, mano, diz que do outro lado os caras já estão com a mesa deitada de trás da mesa. É parado pra ele, pra se defender, mano. Eu que acabei. Macho, não acerta, mano. Eu ouvi acerta, alguma coisa do outro lado, macho. Não acerta, eles devem ter ouvido. Peraí, eu vou defender um pouco o mestre, mano, porque eu me lembro. Nesse dia foi assim, mano. A versão do Manel bate até a hora que ele encostou o ouvido e começou a ouvir. Eu tava jogando eu, o Manel, o Isaías e eu acho que ainda tinha mais duas pessoas, se eu não me engano. Joga. O resumo da conversa é assim, mano. Até o cara chegar nesse plano aí de incendiar, foi tipo uma discussão de uns 40 minutos, mano. O Manel dizendo, não, mas vamos queimar. E o Isaías, não, mas arromba essa porra, não sei o que e tal. Dá uma voadora e o outro cara lá frescando e tal. Eu sei que foi uma meia hora os caras discutindo. Eu acho que por isso, quando abriu a porta, o mestre deu esse desfecho. Porque já era uma corrida que tinha dado tempo dos gnolls, eu acho, terem se armado. Ah, o que deve ter acontecido é o seguinte, mano. O Manel botou o ouvido lá na porta, né, e tal. Aí os caras perguntaram pra ele bem baixinho. Aí, Manel, o que foi que tu ouviu aí do outro lado? Esse bicho deu um gritozão. Ah, mas só ouvi uns gnolls aí. Ah, só viu o Guilherme. Não, foi não. Eu fiz os coxinhos tudo silencioso também, porque esse mestre aí é todo rosquial mesmo. Ah, mas isso aí foi só um exemplo, dentre os mais exemplos que eu já tive, que ações que eu ia fazer sabiamente ia destruir tudo. Mas vamos mostrar como é que joga RPG agora. Acaba que é desafiar o nego, otário. Se o cara pega mais outra jogada genial, né, do Manel. Bom. Para o Azila, para o Azila. Pois é. Para tudo. Pois é. Pois é, né? Pois é, né? Pra você que está ouvindo o AzilaCast agora, chegou até aqui com vida, né, cara? Finalmente. Já é um cara diferenciado, né? Não é? Você que está ouvindo o AzilaCast nesse exato momento vai conferir uma palhinha, né, cara, do piloto que a gente vai fazer aqui, que vai ser lançado nessa segunda-feira, que é uma extensão desse AzilaCast, né, cara, de RPG. Sim, porque é aquela coisa, muita gente vinha pedindo pra gente fazer essa parada do RPG, como é que a gente fez? Essa semana, quem jogou RPG sabe como é. Essa semana é só aquele drops, né? O cara é aquela velha fazer as fichas. É, cara. Quem já jogou RPG sabe muito bem como é. O cara faz as fichas e tal pra poder começar a jogar. No início da semana, a gente vai estar lançando o episódio piloto, né? Olha, é um piloto aí, cara. Porque a gente ainda não sabe se o pessoal vai gostar e tudo. Então a gente vai lançar um piloto e dependendo da repercussão desse piloto, a gente continua a atração, né? Exatamente, cara. O destino da atração, dessa atração do Azila, está nas mãos de vocês, ouvintes. Olha aí. Nada mais RPG do que isso, né? Olha só, cara. A gente vai deixar tudo na mão de vocês. Se vocês gostarem, a gente continua lançando essa atração, né, cara? Mas também, sim, se ninguém gostar, a gente não tem nada a ver com isso, né? Perfeitamente. Vamos lá. Escolher os personagens, né? A gente vai jogar aqui o quê? A 3D. Não, é de 3D&T. 3D&T. É, quer dizer, eu me lembro do 3D&T que tinha do Street Fighter, né? Mas tinha Street Fighter, Mortal Kombat. Dragon Ball, né? Tinha também. É que nem o GURPS. Não, mas a gente vai jogar aqui o clássico Beast Quest, né, cara? Por sinal... Paia, né? E por sinal, se você quiser aprender a jogar D&D, é o básico do básico do básico, né? Porque... Pois é, né? Ensina porra nenhuma você. No prato que tu comeu, mano. O bicho até um tempo desse já perdendo pra gente jogar, mano. Aí dentro. Não, mas vamos lá. Como é escolher os personagens? Escolher os personagens. Deixa eu ver aqui qual é ser o meu. Abrir aqui. Tô vendo aqui as fichas aqui do... Porra, Fish Quest. O ladrão aqui, né? Muito louco, né? Como é a parada aí, hein? É o Slim. O bicho tem cara de drogado mesmo, né? Esse bicho aí. Agora, o mais enxame de tudo, mano, é porque se tu for reparar, todos os personagens têm a foto do personagem tipo um ajudantezinho malaca, né, pra esse bicho. Pois é verdade. O único que... Ah, não, tem o anão também tem. É, mano, o anão tem tipo uma caveirazinha do mal ali flutuando pra auxiliar ele. Tem três caras lá atrás também na foto do anão. Não, mas o companheiro dele é essa caveira aí. O cara aqui, mano, o clérigo, tem um cara fazendo um iê mano, de trás dele enquanto esse... o Sérgio Falandro, strike do cara. Mano, agora a ficha aqui do anão, mas putaria que botaram o nome do cara Delvar Punho de Ferro com I, mano. Ele é italiano, mano. É, eu também vi isso aí, eu é isso, mano. Ele é italiano, mano. Os caras são tudo poliglota, né? É, mano. Ele é italiano, é o que eu tô dizendo. Sim, mas e os personagens aí? E aí? Não, eu vou escolher o... Agora eu me invoquei. Eu vou jogar aí pro Joel aí. Ah, vai lá, joga aí. Quem é que você? Dois. O Joel vai ser o Glugulu e aí, o Lordan. Não! É o clérigo, mano. É o clérigo. Lordan tem um naipe ser um índiozão muito louco, mano. Joel, seu destino foi triste. Agora vai ser pro Neto. Todos menos o Lordan. É, vai lá. Se der o 2, tu pula uma casa pra cima. Eu pulo uma casa pra cima, basta rolar de novo. É bem fácil de rolar. Vai. É um trabalho doido, né? Pra não rolar por nada. O Neto vai ser o quinto. É o Slinker. Entendi. Ladrão do mal. Drogadão do mal. Porra! Ei, tu ia, tá... tu ia escolher o ladinho mesmo, Baitou. Sai daí. Agora é o do Theo. Mano, o meu vai ser mais. Peraí, o Theo é. Vai ser um putaria. É o. É o 4, é o. Esse é o Magão? É o. É o Folha Prateada. Deixa eu aí, o Rangezão aí. Amar. É o Ranger não, mas esse daí é o personagem da diversidade sexual, né? Chamar, né? É o fusão das trevas. É a magia altamente escrota, mano, no primeiro level, mano. Magia, mas cadê? Porra de magia, mano. Vamos embora. É, mas tem uma mágica aqui que é orbe cromática. Aí a bicha existe, é, cromática em várias cores, né? Aí, não, a, aí tem altas cores, mano. Porra, esse... Aí, ó, orbe cromática. Aí tem várias coisas, negócio de ordem cromática. É... Não sei o que é cromático, mas cadê? É, mas aí, aí, deixa eu só ler a última cor aqui, pra tu sentir o drama. Aí, ó, a última cor é preta, lógico, né? Que baitolagem é essa, mano? Tá lendo que eu não tô vendo aqui. Pera aí, morte. Da ordem faz com que a vítima morra. Ligou aí? Se a vítima tiver êxito no teste de resistência contra morte de mágica, ela evita a morte e, em vez disso, está paralisado por 1d4 mais uma rodada. Você ligou aí? Não, mesmo. Quer dizer, eu faço uma bolinha... Onde é que tu tá vendo isso? Onde é que tu tá vendo isso? Bicho é louco, mano. Não existe isso, não. Onde é que tu tá vendo isso? Que eu baixei. Não. A gente vai jogar com o que tem aqui. Tá bom, mas é só dizer que o Manel não tem querer e a gente vai desse jeito mesmo. Pronto. Desliga o microfone do Manel. Desce aí. Começar. Peraí, deixa eu me situar aqui. O Neto é o ladino, né? O menino aí é o clérigo, né? Beleza. Essa, basicamente, você, não sei se vocês lembram, a aventura começa com os caras já numa taverna, né? Os personagens. E eu matei 5 gnolls. É. Então tá lá, vocês, na taverna e tudo, se divertindo, bebendo. Pois é, vocês estão lá na taverna da cidade, vocês chegaram depois de uma viagem muito cansativa em busca de aventuras. E agora estão tendo um momento de pequeno lazer antes de continuar a procura por grandes emoções aí. Lazer, mano? O jogo mal começa, meu personagem tá cansado, mano, eu vejo isso. Lazer, mano? Aí dentro, mano, você sempre vai pro lado de ficar indagando por que tá cansado, por que negócio de lazer. Mas lazer foi pesado, lazer, mano? Lazer, mas vocês estão bebendo na taverna. Então pronto, vocês estão na taverna olhando pro nada. Beleza, a gente... Melhor... Muito provavelmente a caverna deve estar tocando Beto Barbosa, né, mano? Caverna, mano, é caverna. Pera aí, mano, é uma caverna ou é uma taberna? Taverna. Taverna, mas como chama taverna ou taberna, a porcaria medieval, é. O bar medieval, pronto. Aí vocês veem uns... Ela é quente demais. Atento, Thelma, cala a boca, mano. Esse bicho tá acompanhando, mano, o bardo. A música do bar, do Betozão. Ah, é dentro, mano. Só pra ressaltar que enquanto os caras estão na mesa, a comida já tá em cima da mesa, já? Não sei se fizeram foi a comer, mano, já. Xê! Peraí, continua. É isso, mano? Ei, mas esse negócio não existe, não, mano. Eu sei esse cara botando detalhe que eu que tenho que botar, mano, na aventura. Putaria, mano. Existe. É porque eles são noobs, Felipe. Vocês ouvem um suar de cornetas, né? Aquele suar de que algo vai se apresentar e tudo. Eu imaginei a introdução da musiquinha do Maskman. Aí vocês veem um cara assim, meio gordinho, baixinho, com um bigode de Picasso. Peraí, mas eu ia dizer que o cara tinha um bigode Picasso, mano. Picasso, mano. Picasso. Rodeado por dois soldados, armados, com lanças e segurando um papel. E nesse momento, todos na taberna. Papiro, mano. Ou aí dentro, Pedro. Não, papiro não, Pedro. Não quer saber, não, mano. Bora, segurando um peru, mano. Já vê isso, mano. Um laptop, mano. O cara tava com um iPad assim na mão. Pronto. Aí ele, né, ajeita a voz e... Ouçam todos. Uma terrível tragédia abateu-se sobre nossa cidade. O grande Mago Netril precisa de bravos heróis para uma missão perigosa. Se houver heróis bravos suficiente para realizar essa tarefa, que me sigam até a torre do grande mago. Nesse momento eu dou uma olhada pra ver se alguém se levantou. Pessoal, nesse momento ele olha pra mim e vê eu me levantando. Eu digo que se senta aí, baitola. Nesse momento eu olho para os dois caras e vejo se ele tem alguma coisa nos bolsos. Aí vocês notam que há um cochichar nas mesas, mas aparentemente ninguém se mostrou interessado ou com coragem suficiente para aceitar pedido do da cidade. Aqui só tem frouxo, porra. Eu me levanto e vou atrás do cara lá. Eu olho pro Manel e pro Neto e digo assim: vixe, esse negócio de malaca, não sei. Eu comento, rapaz, tu viu aquela hora que ele deu uma gaguejada, mas isso aí tá merda. É pra vocês gravarem a primeira parte. Na hora que eu vejo o Theo se levantando, eu digo que tu vai pra onde, mano? Eu vou ao encontro da aventura do poder. Tá bom. Sim, vocês vão segui-lo. A pé, mano? A pé é foda, mano. Daqui pra lá. A torre é próxima, a cidade é pequena, a torre é bem próxima. Os caras não vieram de cavalo, não, mas já é bem isso. Vieram de carroça, seus animais. Eu me levanto e vou até o lado de fora da taverna pra ver o que é que tá acontecendo. Nada, você. Ele tá aí. Mas tá um ambiente normal da cidade, tu queria ver o que tá acontecendo. Fantasma, meu cara. Não, é assim. Se tu pergunta o que tá acontecendo, eu entendi que tivesse, tu fosse procurar algo de anormal fora da cidade. Não, mas os caras tão lá parados, não tão fazendo nada, os caras que anunciaram. Eu estou esperando alguém se identificar pra aceitar a proposta. Duas mãos assim na mesa pra poder me levantar, aí eu olho pro meu escudeiro, o Theo, e digo: não, mano, vem, faça aquela mãozinha assim. Sim, vocês vão aceitar ou não, seus cabeças de meu pico. Amigo, o rato é lá. Essas duas pombalés é que estão aí, paradas ainda. Ó, doido, mano, me movo mais rápido do que tu, mano. Eu tô andando atrás de ti só. Sim, vocês chegaram na torre, né? A torre, ela é feita de pedras cinzas. Mano, os caras andam rápido, né? Imagina que vocês vão entrando na torre. Vocês notam grandes salas em cada andar. Né, a maioria contendo mesas curtas com rolos de pergaminhos, livros. Caramba, mas a gente já entrou na parada. Aí tem, mas já, moça, já tá lá na frente do mago. A gente já tá na frente do mago, velho. É, o mago já tá lá. Aí, ó, legal, ele quer você direto. Tô dizendo, mano, que a gente é rápido, mano. É doido. É, mas não teve nem um candelabro dando sopa perto de mim, não, mano. Que cabe é isso, mano. Tudo tá. Barreira mágica, mano. Tudo que tu mexe assim é um pensamento ruim de que não deve fazer isso. Pronto. Até nos bolsos do Manel, mano, tem essa parada aí. Que é uma aura de que envolve quem entra na torre. Pronto. É, assim sim. Aí o oficial, ele faz o anúncio de que que vocês chegaram, né? É. Ele chega assim perto do mago e vocês ficam à porta, os soldados na frente de vocês. Vocês veem, o que vocês conseguem ver, ele cochichando no ouvido do mago, que é um mago bem velho já. Ele deve ter dito: aí, chegou os otários, ó. Tá idoso, né? Aí eles disseram: podem entrar, o grande mago os espera. Eu entro, vou lá até o mago e dou uma olhada ao redor. Aí ele se levanta assim, com um cajadozinho assim, aí vai se descendo assim. Ele tá tipo assim, naquela. É, numa mesa assim, bem grande. Ele levanta da cadeira dele. Não, aí dentro, mano, o que é que vocês estão rindo? É porque eu tô imaginando, mas o trono lá do mago, mano, em cima da mesa, mano. Tu disse que ele vai descendo, ele tá em cima de uma mesa. Aí dentro, mano. Eita porra. Tá bom, vou reformular aqui. Vocês veem o mago sentado numa cadeira e uma mesa imensa ao redor. Você vê livros, bichos empalhados e tudo, tubos também de ensaio, como vocês encontraram anteriormente nas salas do começo da torre. E ele passa a mão na barba e enquanto olha vocês assim, bem devagar, vixe, e pronuncia: sim, muito bem. Então serei breve e irei direto ao assunto. Adoro. Eu me seguro pra não rir. Eu sou um cara sério. Pera, seus baitos, deixa eu imitar o mago. Eu vou dizer de novo. Esse bicho dá uma olhada pro Manel, né? Uma piscada pra ele. Não, ele olha vagarosamente pra vocês três. Tem um teste cheio de resistência, mano. Cara, segurar o riso. Pode não. Lá, vou falar, sem interrupções, por favor. Sim, muito bem. Então serei breve e irei direto ao assunto. Há dois dias, o Lorde Elfo Taran partiu em missão secreta às ruínas do castelo de Demora. E ainda não retornou. Temo que ele tenha sofrido um trágico fim. Só pra ressaltar que o mago tava assistindo a fina estampa, né? Na bola de cristal e tal. O mago parece um rama falando. Eu olho pro mago e digo: o que devemos fazer, velho ancião? Ele olha assim pra você. Ei, mano, ancião é golpe baixo, viu? Antes de partir, ele me falou algo sobre um ogro e uma orbe. Bem, uma orbe cantante. Orbe redonda, é? Não, quadrada. Orbe quadrada inusitada. Eu digo pra ele pra onde nós devemos ir. Pra ele, muito provavelmente, o ogro deve ter roubado essa orbe. Para onde nós devemos ir, seu bosta? Como é que fica o pagamento? Vocês devem se dirigir nas ruínas do castelo de Demara. Foi onde Taran foi visto pela última vez e onde ele queria se direcionar anteriormente. O elfo foi sequestrado, mano. Esta orbe eu acredito que seja a orbe, a lendária orbe dos dragões. Se essa orbe cair em mãos diabólicas... Irma, como é que fica nessa história? Foi escravidão para todo o reino. Puta que pariu, mano. Tem que salvar ali o Lorde dos Elfos, mano. O cara se garante. Eu viro Bora. Pra ele, estica a mão e passa aquele símbolozinho do dinheiro. Por esta missão eu estou disposto a lhes pagar 100 moedas de ouro. Agora sim. Olha aí, 100 pilhas. Eu só vou por 200. Trezentão. Eu vou precisar de um cavalo e uma adiantada aí. Metade no começo, metade no fim da missão. E aí, o que é que ele diz? Quantas que vocês querem? Metade no começo e metade no fim da missão. Ah, eu vou dizer assim... que ele me pegou com a roupa do corpo e eu tô sem cavalo. A pé vai demorar mais. Aí ele disse, ele falou de jeito assim: o pagamento só será feito com o retorno do elfo, do Lorde Elfo Taran. Se ele não se cato, mano, como é que fica? Se ele tiver por... Olha, aí você simplesmente avisa pra ele, né, seus baitua? Vamos usar na boca do Manel. Pera aí, mano. É verdade. Pera aí, mano. Se o pagamento só vai ser feito quando o retorno do elfo, se ele tiver morto, aí não paga não, mano. É verdade. Se o Lorde Elfo estivesse incumbido nas ruínas do castelo, tragam-me algo que possa provar que ele realmente morreu. Caguejou. Tu percebeu que toda missão, mano, dá uma gaguejada, mano. Isso deve ser alguma pilantragem, essa missão. Ah, mas vamos lá. Falou, tô lá. Mas vamos lá.